Laodiceia, sétima era, tempo de densa escuridão em relação ao nome que nos dá a vida eterna. Mistérios da eternidade, aquele que é irmão leva a sério. Tem a chave da cidade, que é o nome Yahushua. Tempo de ouvir, analisando. Não podemos concordar com o que eles vêm anunciando. Mas pra ser mais claro com vocês ouvintes, será revelado quem são eles e o que anunciam. Eles são todos os religiosos, protestantes ou católicos, firmam em cartório, empresas filantrópicas. Sim, e com isso te sufoca. Essa é a última trombeta, desperta tu que dorme dentre os mortos, se livrando dessa treta. A palavra de Yahushua nos revela que é dois chifres, também nos esclarece os poderes dos partidos. Veja agora vocês o que eles fez, sendo inimigos mortais. Não se unia, Pilatos e Herodes só queriam ser os tais. Show, Satanás! Mas eram todos dois submissos a Caifás, o sacerdote, papa da época, que crucificaram o Messias sem saber que era o próprio Eterno. O seu nome não é Zeus e nem Jesus. Como é que é? Diz aí. Yahushua, Hanosri. Eles não puderam matar as palavras do Messias. Espírito é palavra e palavra é verbo, e verbo é infinito. Quem crê em mim não provará a morte, disse Yahushua, o qual é nossa sorte. Este rap não é trote, então escuta aí. O marido é o político, a mulher é a católica. É doutrina que sufoca, é um povo que invoca o tal Jesus. Veja agora, irmãos, os chifres deram as mãos. Uma profana união, política e religião. Que união, hein? Casamentão. Casamentão, hein? É a política de Constantino e a grande prostituta que nasceu em Roma. Desta fera, mulher que não era séria, se prostituindo com os reis da terra, traficando a fé do povo. Povo sofrido do gueto, favela, viela, cortiço. Todos eles são fiéis, todos submissos. Daí então, entra o perigo de não ter informação da escrita original, que decifra o enigma do Eterno Yahushua do princípio ao final. Roma, por sua vez, praticou o assassinato. Unidos com os gregos, lhe jogou no anonimato. O nome Yahushua pra eles não tinha luz. Criaram um personagem com o nome Jesus. E nova decisão, Roma foi mais além. Não podemos deixar prova pra gerações que vêm. Invadiram a cidade de Jerusalém com armas nas mãos e usurparam enorme templo do rei Salomão. Levaram o despojo, ouro e prata bem novinho, mas o maior interesse era os rolos pergaminho. É, com os pergaminhos eles fizeram um adultério, enganou toda uma cabeçada. A palavra dele vai e não volta vazia. A palavra dele vai e não volta vazia. A palavra dele vai e não volta vazia. A palavra dele vai e não volta vazia. A palavra dele vai e não volta vazia. A palavra dele vai e não volta vazia. A palavra dele vai e não volta vazia. A palavra dele vai e não volta vazia. E a de Roma? Ela é a matriz de toda religião, que se torna filial, quem pregar o dogma tal. Trouxe a trindade dando ordem universal, aquele que não pregar sofrerá um grande mal. Filha mais velha luterana e a caçula universal, este é o ensinamento do sistema papal. Agora amigos, fiquem ligados, quem der ouvido a eles ficará selado pelo selo da besta, que é o sinal da cruz, fazendo o povo crer que o nome é Jesus. É como outra vez crucificado Yahushua, como já disse Renato Russo, quem me dera ao menos uma vez acreditar que um só é eterno ao mesmo tempo. É três, deturpa a matemática, também o português. Cremos que um é um e não pode ser três. Meus amigos do rap e do reggae também, não bata na política, que ela te traz um bem. É a constituinte, com suas leis e código, desperta filho pródigo, você tem o direito de expressão. Bata no sistema de religião. Os sistemas se uniram na praça. básica de um crime, matar aquele homem que era judeu. O segundo passo de toda a elite era esconder a sua identidade pra que as gerações futuras já nascesse escravizado. É, mano, falsidade ideológica é covardia, por isso eu vou dizer o nome daquele judeu. É Yahushua de Anuzri, Yahushua de Nazaré, Yahushua e não Jesus. Jesus é Deus e Deus é Zeus. Nós não apegamos em mitologia e nem tampouco recebemos presentes de gregos. Cavalo de Troia! Se o homem era judeu, mano, por que o nome em português? Agora é nossa vez, queremos a resposta, ela tem que vir dos reis. São homens magistrados, doutores das leis, que seja explicado tudo isso por vocês. É, meu irmão, cavalo de Troia é presente de grego aí. Se liga no nome verdadeiro, irmão. Abrindo a mente dos seus, abrindo a mente dos seus, abrindo a mente dos seus.